Ok, gente, Eli Correia é top, Top FM 104.1 e Super Rádio AM 1150. Você em primeiro lugar. ZYK 656, na internet, superradio1150.com.br. Super Rádio, o sucesso de sempre. Então, nesse momento, gente, nós vamos abrir o nosso programa como sempre fazemos, desde imemoriais tempos. Olha só, desde há muitos anos, os sinos da Basílica Nacional anunciam a oração de Nossa Senhora Aparecida, que abrem o nosso programa na Super Top, Super Rádio 1150 AM e Top FM 104.1. Vamos abrindo, convidando a todos à oração, abrindo o nosso programa como sempre fizemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Amém. A nossa abertura sempre será feita com a oração de Nossa Senhora Aparecida. Mas nós não podemos esquecer de Santo Onofre, o patrono da fortuna, de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, e também de Santo Onofre, o santo da última hora, o santo das causas urgentes. E assim, abençoados. E assim, Santo Expedito, Santo, né, Expedito, ele? Santo Expedito, eu falei? Santo Onofre. Santo Onofre, Santo Expedito, São Judas Tadeu, todos os santos. E, claro, Nossa Senhora Aparecida. Logo abaixo de Deus é o nome que mais nós temos que venerar. Neste momento, gente, nós vamos agora, olha, com esta água aqui que eu vou abrindo, para você que está nos ouvindo pela Top FM, para você que nos está acompanhando pela rádio, aqui, olha, pega essa aqui, por favor, pela rádio, Super Rádio. Olha, bênção da água, água, fonte de origem de toda a vida. Abençoai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, esta água que vamos usar para abençoá-la. Deus Todo-Poderoso, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedeis, ó Deus, que por vossa misericórdia nós tenhamos essa água abençoada. E assim, com a água abençoada e transformada, nós começamos, depois de 5 meses fora do rádio, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Coloca uma música de Nossa Senhora, coloca uma música com o Padre Juarez, com o Padre Evaldo Trevisan, com o Padre... Patrício. Padre Lício está na minha escuta? Padre Lício, boa tarde! Padre Lício, boa tarde! Olha, nós estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo, padre, só um instantinho que vamos chegar lá. Mano, olha só quem tá aí também, olha. Perfeito. Alô, padre, vamos ver, boa tarde. Boa tarde, Eli, como você está? Nós estamos com o som dele um pouco baixo, né? É o que nós podemos... Padre, vamos tentar ver se a gente melhora um pouquinho o áudio do senhor para que todos possam ouvi-lo com bastante nitidez, tá bom, padre? Bom, o senhor está me ouvindo agora? Ainda não, padre, ainda não. Estamos ouvindo, mas muito baixinho. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo melhor, tá bom? Sim. Olha, acho que melhorou agora. Padre Lício? Padre Lício? Então, daqui a pouquinho, vamos tentar, então, um contato com o querido Padre Lício. Quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Maschio e a mamãe Sônia, pela doação que fez de 10 cestas básicas e importante, gente. Inclusive, nos trouxe essas cestas básicas. Nós estamos fazendo, não só com o Padre Lício, mas com outros párocos, com outros padres, cada um na sua paróquia, na sua ação social, o Natal da família. Ou seja, o Natal em que nós contamos com a sua doação, com a sua contribuição, para que possamos colocar comida na mesa de quem tem fome. Natal só tem sentido, Natal só pode ser chamado de Natal se as pessoas, se as famílias tiverem o que comer. Então, por favor, você pode fazer a sua doação, a sua contribuição para o Clube da Amizade. Agência Banco do Brasil 3423 dígito 1. Agência 3423 dígito 1. E conta corrente 27088 dígito também 1. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Associação Clube da Amizade. Toda a contribuição, toda a doação feita é transformada em cadeiras de rodas, cadeiras de banho, em fraldas geriátricas e cestas básicas, para que nós tenhamos um Natal maravilhoso, abençoado, principalmente com comida na mesa de quem precisa, na mesa de quem não tem. Eli, achei bonito quando você falou que o santo sempre acompanhou a gente, porque ouvi uma história muito interessante. De um mestre, né, que estava no fim da vida, e aí chegou um outro senhor e falou: você não tem medo de chegar aos reinos dos céus e ser perguntado por que que você não se pareceu com Jesus durante a vida? Ele falou: não tenho, porque Jesus foi Jesus, eu tento dar o meu melhor, mas Jesus foi Jesus. E se te perguntarem por que você não se pareceu com Moisés? Não, Moisés realmente foi um grande homem, mas não, o que eu tenho medo mesmo é que eu chegue no céu e pergunte por que que você não foi o Ravi Zusha, que foi essa pessoa. Então a importância da gente ir atrás do nosso propósito, da nossa missão de vida, porque sim, a gente precisa se espelhar em todos os exemplos maravilhosos, mas o principal é você ser você mesmo com inteireza, para quando a gente chegar no fim da vida, a gente ter a certeza de que a gente cumpriu nossa missão e vai embora feliz, com o dever cumprido. Não queremos ser outras pessoas, sejamos nós mesmos e com a mão estendida a quem precisa. É o que temos procurado fazer ao longo dessa vida no rádio. Depois de 5 meses eu estou voltando. Depois de 5 meses, longínquos. Longevos, não, 5 meses. Até nem parece. Olha, eu estou assim realmente. Sabe aquele atleta que volta aos gramados depois de 5 meses paralisado? Olha, ele está sempre meio assim, meio enferrujado, mas vamos desenferrujar logo, tá? Padre Lício, agora sim, né, Padre Lício? Boa tarde. É madrugada, o carro vai suave, vai cortando estrada. Desta vez sem correria e sem hora marcada. Comigo vai aqueles lindos olhos de Goiás. Atravessei o estado de Minas Gerais, viajando ao lado da mulher amada. Sol bem acanhado aponta por detrás dos montes, deixando toda avermelhada a linha do horizonte. E a gente vai quase parando pra chegar mais tarde. Se ela está comigo eu não sinto saudade, e a viagem fica mais emocionante. Ei, já dá pra segurar a barra sem querer voltar. Ei, São Paulo, essa é a linda Goiana que me faz sonhar. Do carro nessa hora, silencioso como a brisa que corre lá fora. Saí da Via Anhanguera, entrei na Bandeirantes, Jundiaí, Campinas, que fica distante. Na grande São Paulo, estou chegando agora. Seguro no volante, atento no retrovisor. Controlo a velocidade no acelerador. No apartamento chego daqui a pouquinho, bem feliz porque já não estou sozinho. Vou dormir nos braços do meu grande amor. São Paulo, já dá pra segurar a barra sem querer voltar. São Paulo, essa é a linda Goiânia que me faz sonhar. São Paulo, já dá pra segurar. Posso renascer agora, eu posso refazer a aurora, mesmo que o mundo caísse e sobre mim explodisse, destruindo o que é meu, eu posso. Mesmo que me desabasse e nada mais me sobrasse e visse tudo em destroço, eu posso. Mesmo que abismos medonhos enterrem todos os meus sonhos nas profundezas de um poço, eu posso. Mesmo que todas as pessoas neguem minhas coisas, nem por isso eu me alvoroço, porque eu posso. Mesmo que a fome do mundo caia em mim neste segundo, ainda hoje eu almoço, porque eu posso. Mesmo que a minha doença seja grave, que eu renasça pelo poder do Pai Nosso, eu posso. Mesmo que um grande fracasso queira barrar o meu passo, eu não paro, porque eu posso. Mesmo que eu seja vencido, muito cedo envelhecido, eu subo, eu sigo, eu remoço, porque eu posso. Eu posso renascer agora, eu posso refazer a aurora, eu posso iluminar o meu caminho, eu posso dar a mão ao meu vizinho, eu posso beijar o esfarrapado como beijo as flores desse prado. Eu posso ter um mundo de riqueza, eu posso ver Deus na natureza, eu posso encher de amor o meu coração e fazer desta vida uma canção. Eu posso e sei que preciso fazer desta vida um paraíso. Eu posso, é a força da energia que explode em mim e se irradia. Eu posso, é a oração da divindade que produz em mim a realidade. Eu posso erguer os olhos para o céu e ver tudo branco como um véu. Eu posso reconstruir a minha casa. Eu posso renovar minha saúde, pois na minha vida não há o que eu não mude. Eu posso, é a oração bendita da minha força infinita. Eu posso perdoar meu inimigo, porque a mim vem tudo o que eu bendigo. Eu posso fazer da vida uma festa por todo o tempo que me resta. Eu posso, eu posso, eu posso. Acredite, você também pode. Diga, eu posso. Muito bem. Olha, nós estamos, obviamente, tateando ainda o terreno, viu, gente? Nós estamos ainda, vamos dizer assim, ainda com alguma dificuldade. Não é só eu aqui no microfone, né, Manudim? Também o nosso amigo Flávio Rangel está ainda procurando encontrar-se ali na mesa. Conhecendo a mesa, né? Isso é natural, né? Sim. Então, Úrsula, tá aí, como é que foi o final de semana? Foi ótimo, eu cheguei a dar um pulinho na praia, fiquei assustada. Como é que estava a praia nesse final de semana? Lotada, lotada, realmente ninguém. A gente parece até ET com máscara, porque ninguém usando máscara. Parece mesmo que a pandemia acabou, assim, nesses lugares, com aglomeração. Então, assim, tava muito gostoso o sol, mas realmente preocupante, assim, a aglomeração mesmo. É. Aglomeração, então, e todo mundo meio sem máscara. Todo mundo sem máscara. A pandemia acabou. A pandemia acabou por aqueles lados. Mas não é bem isso que diz o que dizem as notícias, né? O que diz a realidade. A pandemia, infelizmente, está ainda presente e a gente tem que fazer de tudo para que ela possa ser controlada, até quem sabe um dia... Erradicada, né? Erradicada, quem sabe, não é mesmo? Mas de qualquer forma, manter os cuidados, né, Eli? Distanciamento, álcool em gel, lavar as mãos sempre que puder, máscara, né, que é um meio mecânico de você controlar o vírus, a sua saliva. E, gente, sem cansaço, tem que continuar assim até sair a vacina e muitos serem vacinados. Olha, a Maria de Oliveira, gente, da Penha, para a tia Rosa, que está se recuperando de um tratamento de varizes. Vamos orar pela Maria de Oliveira, da Penha, por esse tratamento contra as varizes. A Suzana Camargo, de Campo Limpo, para o pai Jorge, que anda fumando em demasia, que anda fumando demais. Vamos rezar pelo papai Jorge, né, que anda fumando muito. O pessoal está avisando: pai, você está fumando demais. E ainda Ruth Aparecida Mota, de Vila Carrão, que está com Covid-19. E eu estendo também, viu, Úrsula, essa nossa oração para a Andréia. Ah, sim. Andréia, que está, ela trabalha conosco. A Andréia também ainda não saiu o resultado. É, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, com Covid-19. E também para o filhinho, o Miguel. O Miguel. Com um pouquinho de febre, com coriza, com dor de cabeça. Então nós estamos rezando também por você, Andréia, a nossa fuxiqueira. Isso, a nossa fuxiqueira, a nossa loiraça. É, uma das loiraças desse Brasil, né? Então ela está meio para baixo, evidentemente. Sim. É, com dor de cabeça, com mal-estar no corpo. O Miguelzinho também está sentindo os mesmos sintomas da mãe. Então a gente reza por você, viu, Andréia, pelo Miguel e por todos aqueles que estão aí na espera do diagnóstico, né? Na espera do resultado, porque fez-se aquele PCR. Sim. Que é o do nariz e o da garganta. Então, por favor, gente, vamos aí se cuidar, é ou não é? Vamos se cuidar. A Andréia está na espera do resultado, vamos aguardar que o resultado seja, que ela não esteja, que seja uma gripe. Mas se for, fazer o quê? Se for, vamos procurar o tratamento, é ou não é? Com certeza. Bem, nesse momento nós temos o que aí, Flávio? Padre Lício. Padre Lício, boa tarde. Boa tarde, meu querido Eli Correia. Como tem passado de ontem para hoje? É, ontem nós estivemos juntos lá na paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, em Cocaia. Padre Lício, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua recepção, pela recepção do povo de Cocaia, onde eu tenho certeza agora a Top FM 104.1, aonde a Super Rádio 1150 AM, estão aí sendo sintonizados em Cocaia. Padre, muito obrigado pela manhã de ontem, pela missa maravilhosa, viu, padre? Olha, Eli, foi muito gratificante, né, aquela sua presença maravilhosa aqui, né, e o povo do Residencial aqui Cocaia, como eles são acolhedores junto com o padre, né? A gente anima, a gente canta, a gente grita: oi, gente. É verdade, é verdade. Muito bom. Olha ali, todo mundo, à tarde estava aquela repercussão toda da sua visita aqui na nossa comunidade, viu? Padre, eu queria que o senhor então abençoasse esse nosso começo aqui de programa. É o nosso primeiro programa depois de 5 meses, a nossa volta ao rádio, não na Rádio Capital, como algumas pessoas pensavam, mas sim aqui na Super Rádio 1150 e na Top FM 104.1. Que o senhor desse uma benção especial para que nós começássemos com o pé direito e abençoados, Padre Lício. Perfeito, Eli. Nós vamos invocar as bênçãos de Deus, né, e de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom da sua vida, em primeiro lugar, porque você tem toda essa dimensão de levar a comunicação do rádio, tanto em notícia, como também na conduta de fé, em estrutura de fé. Estava acompanhando aqui a oração de Tudo Posso, né, realmente tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né, e que por intercessão de Nossa Senhora dos Migrantes desça sobre vós, sobre as emissoras que você está trabalhando, sobre todos os ouvintes que está neste momento em total audiência contigo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém. Padre Lício, um grande abraço e olha, aguarde que logo a gente volta aí na paróquia Nossa Senhora dos Migrantes em Cocaia, tá bom, padre? Com a graça de Deus, Eli. E eu pretendo muito ir fazer uma visita a você aí nos meios de comunicação das rádios, tá bom? Muito obrigado, padre. Um grande abraço pro senhor. Quero mandar um abraço pro povo de Cocaia também. E um agradecimento especial, né? Porque foi ali em Cocaia que nós tivemos a maior votação para vereador. É, porque não é só o radialista. Hoje também vereador de São Paulo, Eli Correia. Vamos todos juntos, vamos cantar. É É isso aí, gente. Olha, o Natal vem chegando, o Ano Novo vem chegando. Oi, gente. Eu nem sei se já tinha falado oi, gente. Anuncia aí. Já, já falou. E agora vamos ouvir música. Finalmente consegui ouvir música aqui pela rádio. Zé, né? No nosso programa. No nosso programa. É verdade. A rádio é só musical. Porque, gente, deixa eu explicar. Porque, na verdade, devido às nossas transmissões, os programas pelo YouTube, pelo Facebook, então nós não podemos tocar música, não podíamos tocar música por causa dos direitos autorais, né, Manudinho? Então, agora, no nosso programa, sim, agora finalmente vamos ouvir uma música, porque a rádio, ela toca só sucesso. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo. Hoje é o dia de estreia, é natural que os amigos se manifestem. Amigo que amigo, né? Sempre tá aí dando aquele abraço. Padre Marcos Miranda, boa tarde, Padre Marcos Miranda. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, padre. Muito prazer em tê-lo aqui conosco nessa tarde, nessa nossa volta ao rádio, nesse primeiro dia de Top FM e de Super Rádio, viu, padre? Top FM e Super Rádio, com certeza, fez a melhor parceria agora com ele correr. Eu confesso, no meu rádio, meu dial do carro, eu não tinha sintonizado ainda. Sintonizei hoje, falei, ele está lá, eu tenho que sintonizar. Então, padre, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre aí a região, né, em que nós tivemos assim, um apoio muito grande aí na Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, aí na região do Parque Doroteia e também ali em Veleiros, né, padre, onde o senhor todas as terças-feiras celebra a missa de cura e libertação. Exato, Eli, nós estamos aqui na Pedreira já há 17 anos nessa região. E aí, também com a AVC do Pai Evaldo, eu assumi o projeto em Veleiros, né? Então, nós estamos dentro desses desafios, dessas duas regiões. Lá em Veleiros é um trabalho social, onde nós temos a creche, né? E aqui nós temos a paróquia, as ações sociais, mais as comunidades. E é um trabalho que nós estamos aí desenvolvendo com os seus desafios, sempre com as parcerias. Você é um dos nossos grandes parceiros em todos os projetos, né, em todas as nossas ações, e está sendo agora também através, eu ouvi teu pedido, né, para a doação das cestas básicas e esse trabalho todo, as cadeiras de rodas que já chegaram para nós em tantos momentos difíceis aqui. Então eu olho para essa região como uma região onde nós temos muito trabalho e muitos desafios, e é um lugar que nós precisamos de muitos parceiros para fazer as coisas acontecerem, né? É isso aí, padre. Olha, eu queria muito agradecer, sabe, o acolhimento do senhor, da comunidade, e a sua participação hoje nesse nosso primeiro dia, com a sua bênção, padre Marcos Miranda. Vamos derramar essa bênção sobre você, e toda a sua equipe, todos aqueles que estão trabalhando com você. Eu estava ouvindo você falar das dificuldades que ele está tendo, a mesa que está tendo dificuldade para operar, né, as mudanças que vão acontecendo, mas Deus está à frente de tudo e Deus vai conduzindo com certeza esse novo projeto na sua vida, porque você é muito capaz. Então, diante disso que vem sobre você, sobre toda essa rádio, sobre os nossos ouvintes, a bênção do Deus Todo-Poderoso, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, que Santa Terezinha, Nossa Senhora do Sorriso, cuide de todos nós. Amém. Padre, muito obrigado, um grande abraço para o senhor e uma saudação especial ao povo aí de Veleiros, ao povo aí do Parque Doroteia e toda a região. Muito obrigado, padre, pela sua participação e uma boa tarde, padre Marcos Miranda. Boa tarde, Deus abençoe. Aí, gente, olha, pela rádio, Super Rádio 1150, pela Top FM 104.1. Eu quero lembrar a todos vocês que realmente, de fato, nós estamos com o Natal da família. E o Natal da família, ele precisa ser com comida na mesa. Então, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, por favor, participem. Participem, não as pessoas carentes e necessitadas, porque essas estão esperando, né? Mas quem puder doar, doe, nem que seja, olha a quantia que for, para o Clube da Amizade, agência 3423, dígito 1, Banco do Brasil, e conta corrente 27088, dígito também 1. E se for, no caso de Banco Brasil para Banco do Brasil, tudo bem, não precisa, do contrário, você vê, procura saber o CNPJ do Clube da Amizade, tá bom, pessoal? Aí, quem for de outro banco, tal, poderá fazer essa doação com o CNPJ do Clube da Amizade. Mas olha, tem mil maneiras de você doar, mil maneiras de você contribuir para que nós possamos proporcionar às famílias carentes comida na mesa neste Natal. Eli, aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar ou tão rico que não tenha nada para receber. Porque às vezes a pessoa fica tão sem graça, nossa, vou nessa casa tão chique, não tem nada. Não, todo mundo sempre tem algo para receber e sempre tem algo para doar. E olha, gente, quero dizer a vocês que no Santuário de São Judas Tadeu, dia 20 de dezembro, um domingo, às 10 horas, a celebração da Missa do Natal. Então não se esqueçam, às 10 horas do domingo, dia 20 de dezembro, nós vamos ter a Missa de Natal, às 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã, a Missa de Natal dos nossos ouvintes. Tá bom, gente? No Santuário São Judas Tadeu, cuja missa será celebrada pelo padre Eli, o meu xará. Sim. Ô, Eli, eu tava lendo uma reportagem legal sobre o legado de Maradona, o mais humano entre os gênios do futebol. Aos 6 minutos do segundo tempo, o placar da partida entre Argentina e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo de 86 marcou 1-0 para Los Hermanos. Até então, a Copa de Maradona, Dom Diego, carregava uma seleção sem estrelas jogando praticamente sozinho. O gol inaugural, porém, tinha sido polêmico. Pelo alto, Maradona venceu o goleiro inglês Shilton para dar vantagem aos argentinos. Era pouco provável que o camisa 10, com seus 1,65m, levasse a melhor na disputa. Só que Maradona contou com a ajuda divina. Ele dizia, foi a mão de Deus. Em entrevista coletiva após o jogo, justificando o fato de ter usado a própria mão para desviar a bola para a meta adversária. Maradona ainda marcaria outro gol antológico, tido por muitos como o maior da história das Copas, chamado Gol do Século, conduzindo a bola desde o campo de defesa, driblou três ingleses e o goleiro, até finalizar na meta adversária vazia, 2-0. Era como se, depois disso, qualquer questionamento sobre a habilidade e integridade do argentino caísse por terra. Maradona era mesmo capaz de protagonizar lances impossíveis. Tá aí, grande Maradona, né? Sepultado com quase 1 milhão de pessoas participando do seu velório. E, gente, Bruno Covas em São Paulo, Eduardo Paes no Rio de Janeiro, Edmilson Rodrigues em Belém, Mário Hildebrand em Blumenau, Arthur Henrique, Boa Vista, Emanuel Pinheiro de Cuiabá, Sarto Nogueira de Fortaleza, Maguito Vilela de Goiânia, Cícero Lucena João Pessoa, JHC Maceió, Davi Almeida de Manaus, Sebastião Melo em Porto Alegre, João Campos do Recife, Eduardo Braide de São Luís e Doutor Pessoa em Teresina. Na Grande São Paulo foram eleitos Felipe Júnior em Diadema, Marcelo Oliveira em Mauá e Caio Cunha em Mogi das Cruzes e Aprígio em Taboão da Serra. Nas grandes cidades do interior de São Paulo foram eleitos Dário Sadi em Campinas, Alexandre Ferreira em Franca, Guti em Guarulhos, Luciano Almeida em Piracicaba, Raquel Chini na Praia Grande, Duarte Nogueira em Ribeirão Preto, Caio Amado em São Vicente, Rodrigo Manga em Sorocaba e Saúde em Taubaté. Portanto, foram eleitos os prefeitos das principais capitais e das principais cidades, entre elas Guarulhos, né? Guarulhos, Mauá. Mauá, Jacumuce, olha, foi um susto, né? O Felipe, em Diadema, fez grandes governos antes, estava com a iminência de perder para o Taca, mas acabou, no final, revertendo o jogo a seu favor. Então tá aí, gente, o resultado das cidades que tiveram o segundo turno, cujos prefeitos foram eleitos e tomarão posse dia 1º. Assim como aqui também em São Paulo, Bruno Covas. Hashtag Eli Correia. Gente. Então tá aí, gente. Vamos de Gustavo. Olha, eu tô aqui. Gustavo Mioto com ou sem mim? É isso aí? Gustavo Mioto, o sucesso aqui na Top FM e na Super Rádio. Oi, gente. Gustavo Mioto e. Com ou sem mim? Com ou sem mim? Se você não me disser a verdade. Não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando que? Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando essa saudade for dormir, você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar. Esperando que só quero que você. todo e com ou sem mim, um sucesso top. Olha, gente, vocês podem não acreditar, depois de muitos anos de rádio, mas muitos anos de rádio. Mais de 50. E eu vivi 5 meses fora do rádio, que nunca tinha ficado. Eu tô meio perdido, viu? Então vocês fiquem calmos que eu vou encontrar o caminho. Samuel Gonçalves, por favor. Ô, Samuel, fala aqui, Samuel, fala aqui. Samuel Gonçalves, o grande Samuel que faz o programa aqui das 5 às 8 da manhã, das 8 às 12 é ele, o Rony Magrini, e agora até as 2 e meia sou eu, e às 2 e meia é a Cíntia. Agora, como é que você vê essa nova aposta? Porque isso aí é uma aposta, aposta, né? É uma aposta, transformar um FM numa rádio, vamos dizer assim... Popular. Com alma, com alma. Com alma. Rádio então com alma, é ou não é? Um rádio com uma... Boa tarde, Eli. Boa tarde, né, Samuel? Seja bem-vindo, viu, Eli Corrêa? Obrigado. Tô feliz, emocionado, viu? Hoje emocionado de poder ter você aqui com a nossa, na nossa equipe, porque eu falei até outro dia aqui no rádio, sábado, todos, é o meu caso, e todos aqueles que vieram pro rádio depois do Eli Corrêa, tem um pedacinho de você. Poxa, obrigado, cara. Eu e todos aqueles que vieram pro rádio depois de você têm um pedacinho de você. Poxa, falou bonito, Samuel. É verdade. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E então você imagina a minha alegria de novamente fazer parte da mesma equipe. Nós já fizemos parte de outras equipes e tal. E você aqui hoje, nessa nova fase, porque a sua vinda aqui para Top FM é muito importante para nós do rádio. Mas é muito mais importante também para o rádio, porque o rádio hoje, Eli Corrêa, o rádio FM hoje inicia uma nova era, uma nova fase com a sua vinda para o rádio, porque você ainda é o maior nome do rádio brasileiro. Na atividade, chama-se Eli Corrêa. Puta vida, rapaz do céu. O Samuel Gonçalves falando isso aí. Poxa, deixa... Claro, mas eu acabei de dizer, eu tenho um pedacinho de você, assim como todos os outros, Samuel, que vieram depois Samuel, de você. Tem alguém na nossa escuta. Ah, Fica aqui. Geraldo Luiz? Geraldo, o grande Geraldo Luiz, meu amigo Geraldo Luiz, o rei da televisão, as histórias da televisão. Ô, Geraldo, boa tarde. Ah, que felicidade. Olha, o que o Samuel agora acabou de falar, eu vou pegar, Samuel, as tuas palavras a respeito de você. Primeiro, parabéns à Top, não pela coragem, mas pela inteligência, pela ousadia de saber daquilo que o povo gosta e o que o povo gosta de falar com quem entende da linguagem simples, do homem que sabe o que é dono de casa, quer ouvir, quer desabafar, quer cantar. E você, Eli Corrêa, como diz o Samuel, eu aqui dentro de mim, eu tenho um pedaço de você. A grande referência, o chão do rádio brasileiro, do verdadeiro rádio brasileiro, é isso, Eli. É o que o povo gosta, é o que o povo sabe. E aonde você está, o povo vai. É como o vento que toca, que de repente você vê aquele pequeno barco. Olha, mas por quê? Porque aquele barco está indo para lá. Porque o sopro de Deus está indo para lá. E o sopro de Deus é divino e na sua misericórdia, ele sabe perfeitamente, porque o vento que ao invés estava soprando para cá, está te levando para um novo horizonte. Hoje, eu também tenho certeza absoluta. É uma nova era para o Rádio FM. Parabéns. Isso é o rádio. Fazer rádio popular, fazer rádio para o povo, é isso. É colocar você, Eli Corrêa. Porque quando a gente ouve você, a gente está se ouvindo. Então, é a minha felicidade em falar, Deus te abençoe. E a Top ganha agora mais um ouvinte. Coloca aí, mas eu tenho carteirinha, porque eu, Geraldo, sou ouvinte e fã de Eli Corrêa. Ô, meu amigo, puxa vida. Olha, muito obrigado, Geraldo, muito obrigado mesmo. Você sabe, Samuel, que um dia eu estava na Rádio Capital, de manhã, assim, fazendo programa, daqui a pouco chega aquele homem grande, assim, falei, mas pô, é o Geraldo, ele foi me conhecer lá na rádio, cara, você acredita? Eu fiquei assim, sem saber o que fazer, o homem sentou ali do meu lado, falei, meu Deus, e ele falou, tudo isso que ele falou aí, falou pra mim, assim, sabe? Eu fiquei assim, aí nós fomos até tomar um café. Geraldo, não esqueço nunca daquele dia, um abraço, meu amigo. Um abraço, e agora a Top é sua, um beijo no seu coração, ótima estreia. Eu tô ligado em você sempre. Um beijo, Eli. Beijo, meu povo. E quando é que a gente vai trabalhar junto? Um dia nós vamos trabalhar junto, hein, Geraldo? É o sonho. Aí já é o sonho de menino. Aquele sopro de Deus. Se o sopro e o vento de Deus quiser, assim será. Sucesso, Eli. Um beijo. Obrigado, Geraldo. Valeu. Geraldo, é fantástico. Fantástico também. Mas, Eli, em nome de toda a direção, de todos os colegas aqui, de toda a equipe aqui do grupo, todo mundo feliz, Dr. Paulo Abreu, nosso presidente, o Raul Abreu, vice-presidente. Conversei com ele agora, antes. Todos felizes com a sua chegada nessa nova fase da Top e nessa nova era do rádio brasileiro. Ai, ok? Samuel, um abraço para você, meu amigo. Valeu, Eli. Obrigado. Sucesso, bom, mais ainda. Então tá aí, gente, olha. Nós estamos às 12 horas e 41, nós temos aqui a Aline. Aline veio falar conosco sobre promoção, não é isso, Aline? Então, Aline, fala aqui pra gente, que promoção é a que você nos trouxe da Top FM, por favor, Aline? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Aline. E aí, fala pra nós sobre a promoção. Então, eu trouxe um mixer, né, que é aquele de triturar alimentos. Trouxe também um ferro de passar roupa. Nossa! Tá chique. Uma cafeteira também. Três pra hoje? Então, duas pra hoje. Aí o outro, se você quiser, aí é com você. Então, e qual é o número que as pessoas devem ligar, Aline? O número? Pessoas devem ligar para o WhatsApp. Mandar mensagem. Isso. Então, olha, você concorre a um mixer, a uma cafeteira. Uma cafeteira. Isso, e um ferro de passar roupa. Depois você anota, tá aqui já? Olha só. Então, gente, olha, atenção, hein? Um mixer, um ferro de passar roupa e uma cafeteira. Você poderá ganhar ainda hoje, hein? Bastando você... o telefone é esse aqui? É o 999892799? Isso. Ah, pronto. Então, Aline, está resolvida a questão. Mandem agora a sua mensagem e você estará concorrendo a um mixer, a um ferro de passar roupa e a mas faltou aqui. Tá cafeteira. Aqui, uma cafeteira, cafeteira. Então, gente, é só vocês acionarem aí o WhatsApp e mandarem uma mensagem. 999892799, é isso, Aline? Isso, não esquece de passar o nome completo, o RG e o bairro de onde tá falando. Tá isso, bom? Obrigado, Aline. Viu? Imagina. Aí, viu aí, Úrsula, aí, como as coisas estão? Ouvi. Então, nome completo. Então nós temos uma cafeteira, um mixer e um ferro de passar roupa. Que bacana, gente, que bacana. Aline, precisa o nome completo, RG e o bairro. Tá. Então, olha, já é a primeira promoção do nosso programa Top FM Super Rádio AM. Bem, eu quero dizer a vocês o seguinte, que nós temos a Carta da Saudade às 2 horas no rádio AM, FM e no aplicativo. E às 3 horas, para nós não confundirmos, às 3 horas você vai acompanhar a Carta da Saudade no YouTube, como era antigamente, vocês lembram? Estamos voltando ao original. Então vocês, a partir de hoje, terão a Carta da Saudade no programa do Eli Correa, na Top FM, Super Rádio AM e também no aplicativo Eli Correa. E às 3 horas da tarde, às 15 horas aí, de volta, como era antes, no YouTube. Aliás, 364 mil inscritos. 364 mil inscritos. Mais de 60 milhões de visualizações. A Carta da Saudade no canal YouTube Eli Correa Oficial. Top FM. Eli é top. A Cíntia já em 2h30, quando acabar a sessão da saudade, ela estará aqui para comandar o seu programa. Cíntia também é top. Cíntia também é super rádio, AM, Top FM e o aplicativo do Eli Correa. Gente, olha, tá demais, hein? Tá muito legal. Se vocês querem concorrer ainda a uma batedeira, cafeteira. Cafeteira, mixer. Mixer e um ferro de passar roupa. É só vocês mandarem a mensagem no nosso WhatsApp, WhatsApp top 999892799. É bastante nove, é para você não se confundir. Bem, vamos então, gente, olha, eu tenho aqui uma triste árvore de Natal. O que era para ser um passeio em família se tornou uma tragédia. Não é a sessão da saudade ainda, por favor, são pequenas histórias de vida, viu, gente? São pequenas histórias de vida. A Júlia sofreu uma descarga elétrica quando tocou na parte de metal da árvore de Natal na Praça Mestre Orlando, a principal de Caldas Novas, que é em Minas Gerais. É uma decoração armada pela prefeitura todo final de ano. O choque que a minha filha levou, diz o pai, foi terrível, foi fulminante. Ela estava feliz, pulando e cantando como toda criança de 8 anos. Desesperado, meu marido pegou a nossa filha no colo e corremos para o hospital. Mas Júlia já estava com parada cardíaca. Deus a levou. É mais um anjo no céu. Eu, meu esposo e os nossos três filhos tínhamos saído para ver a decoração de Natal em plena praça de Caldas Novas. E foi acontecer uma tragédia dessas. A Júlia estava toda feliz quando as crianças estavam brincando perto da árvore, onde vai ser feito um túnel de luzes. Ela colocou a mãozinha na parte de metal e ficou ali com a mãozinha grudada. Agora, peço que as autoridades da cidade olhem aquela estrutura. Quero alertar para que não aconteça com as outras famílias o que aconteceu conosco. Esse desabafo dramático foi feito por Rejane Honória de Almeida, mãe da menina Júlia Honória Franco, uma linda garotinha que tinha 8 anos de idade. Júlia morreu eletrocutada por uma estrutura da decoração natalina pública de Caldas Novas. Eu falei Minas, mas não, Caldas Novas é em Goiás. Decoração que está sendo montada na principal praça da cidade, uma árvore de Natal. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, esclarecer o que realmente provocou o acidente trágico. Um eletricista testou os cabos e constatou que eles estavam energizados. A Prefeitura de Caldas Novas divulgou nota no último sábado, lamentando o ocorrido e colocando-se à disposição da família. Mas está difícil consolar os pais e irmãozinhos da pequena Júlia, de apenas 8 anos de idade, por uma fatalidade. Talvez não seria um descuido na montagem daquela árvore por parte da Prefeitura? Enfim, uma triste árvore de Natal. E mais ainda do que a árvore em si, uma triste história que marca essa família para todo o sempre. Nem, olha, eu tenho certeza que daqui para frente, qualquer que seja o Natal, de que ano for, haverá sempre uma lembrança, uma recordação da pequena Júlia, que indo visitar a decoração de Natal que a prefeitura estava realizando ali, vamos dizer assim, montando ali na praça de Caldas Novas, ela pega numa parte que estava com um fio ali descascado e fica presa e veio a falecer de parada cardíaca. Pequenas histórias de vida. Uma triste árvore de Natal. Mamãe Rejane e a sua filha Júlia. Uma tristeza não só para esse, mas para todos os natais. Eli Correia. Eli, continuando falando sobre coração, você sabe que dormir bem ajuda você a diminuir o risco de insuficiência cardíaca? Dormir bem? Dormir bem. Não é brincadeira a gente falar que, ah, não, eu durmo mal, eu acordo no meio da noite, eu ronco. Precisa cuidar mesmo. Um novo estudo publicado pela revista American Heart comprova a importância de dormir bem. Os pesquisadores descobriram que isso ajuda a diminuir 42% o risco de ter um ataque cardíaco. Foi o que aconteceu com adultos que dormiram de 7 a 8 horas por noite, em comparação com outros com insônia frequente, ronco, sonolência diurna excessiva. Então, assim, pessoal, eu já falei várias vezes, já falei na Rádio Digital do Eli Correia, que assim, a importância de você dormir bem. Você tomar um banho gostoso antes de dormir quentinho, um chazinho quente, fazer uma massagem no pé e 100 tapinhas na sola do pé. 100 tapinhas em cada sola do pé, tira todo o seu estresse, tudo que você tá na cabeça, você joga pro pé, você joga embora e ajuda a relaxar. E isso é muito, muito importante pra saúde, não é brincadeira, né, gente? Aquilo de, ah, não... acorda uma hora antes, vai dormir uma hora depois. Não faz bem, gente. Vamos dormir bem para ter uma vida maravilhosa, como todos têm que ter. Tá aí, gente. Então, dormir bem, isso é uma coisa que realmente é muito dito e, né, as pessoas falam muito sobre isso. Dormir bem. Dormir bem é realmente um passaporte para a saúde. Como comer bem, fazer exercícios, dormir bem. E quanto mais você se preocupar menos com os problemas, mais você vai ter tranquilidade para dormir. Vamos aos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Não se esquecendo que amanhã nós teremos aqui a doutora Maria Faiocchi, que gratuitamente vai participar do nosso programa, bom, a participação é gratuita mesmo, mas o que eu quero dizer a vocês é que a doutora Maria Faiocchi, ela vai atender ela atende todas as quintas-feiras gratuitamente todos aqueles ou aquelas que têm problemas com previdência. Sim. Problemas com previdência. Por que que eu não me aposento? Já passei da hora de me aposentar? É a hora de eu me aposentar? Então prestem atenção. A doutora Maria Falk participa amanhã do programa e quinta-feira, só você ligar 5081-6292. Viu, Francisco Zanda? Por favor, avisa lá o escritório para do Clube da Amizade para 5081-6292, que as pessoas vão ligar para agendar horário para quinta-feira. Viu, gente? Aliás, nós já temos várias pessoas já agendadas para quinta-feira, dia do atendimento presencial, com todos os cuidados. Distanciamento, tem máscara, tem o termômetro. Álcool em gel, tem termômetro, tem todos os cuidados. Então, você que tem algum problema de ordem, previdência social, você que tem problemas de saber se está no tempo ou não, né, de se aposentar, que é uma dúvida muito grande por parte das pessoas. Então, por favor, tirem qualquer grilo da cabeça quanto à previdência, LOAS, no caso, auxílio-doença. Então, por favor, vocês podem ligar agora, agendar para quinta-feira um atendimento presencial. Doutora Maria Faioc e toda a sua equipe estarão lá para dar aquela assistência para você, tirar dúvida, dar todas as informações gratuitamente. E vem aí o Caminhão da Previdência, que vai visitar os bairros de São Paulo também. Ok, pessoal? Ah, que legal. É a Rádio Top FM, é a Rádio Super Rádio. Não só levando alegria, levando amor, levando, acima de tudo, carinho, mas também prestando serviço. Hashtag Eli Correia. Oi, gente! Muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Devia dizer, disse, perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. Minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado pode não ter você, sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Nesse momento, gente, nesse momento nós temos, vamos trazer direto do Palácio dos Bandeirantes o pronunciamento do governador Dória, viu, Úrsula? Ah, muito bom. Vamos lá, então? Ser prioritariamente concentrado nas vacinas. Seja a vacina Coronavac do Instituto Butantan, sejam em outras vacinas. O país está exausto de isolamento, exausto das medidas de contingência. Nós reconhecemos isso. Ainda temos que mantê-las com firmeza, com deliberação e com respeito à ciência e à saúde. Mas compreendemos também que, diante de todas as circunstâncias, cabe ao governo federal e ao Ministério da Saúde apresentar imediatamente à população brasileira qual é o seu programa de imunização. Então, cabe, segundo o governador Dória, ao governo federal e ao Ministério da Saúde, eles dizerem qual é, o que é que se deve fazer para a imunização. Agora, uma coisa, gente, que eu quero dizer a vocês. O prefeito Bruno Covas, ele acaba de afirmar que não haverá lockdown em São Paulo. Ah, que bom. Não haverá. Qualquer pessoa que disser ao contrário é discurso alarmista, é fake news. Então, o próprio prefeito Bruno Covas, reeleito ontem com a larga margem de diferença de Boulos, ele afirma: qualquer informação ao contrário é alarmista, é fake news. Então, não haverá lockdown em São Paulo. Não haverá. O que muita gente dizia: ah, depois da eleição você vai ver. Depois da eleição você vai ver. Ih, ó, depois da eleição... Estão só esperando a eleição. Então, olha, por favor, não haverá lockdown. Não haverá nada. E se tiver alguma coisa, será tudo de acordo com as autoridades médicas, mas nada de alarmismo, nada de alarmista, não haverá. Palavra do prefeito Bruno Covas, lockdown. Eli Correa. Música? Então vamos lá, Úrsula, quem é? Que música que vem aí? Vamos. Olha, lá. Vamos de Léo Magalhães? Não. Não? Tem que ser Henrique e Juliano, cadê? Henrique e Juliano, Liberdade Provisória. Aí em seguida nós temos um intervalo, não é? Depois da uma hora nós teremos o horóscopo, tá bom, gente? Atenção, pessoal. E aqui nós estamos com a Aline, atenta aqui no WhatsApp. O início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteira, eu tava solteira. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteira, eu tava solteira. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, quero ouvir vocês. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na mão. Liberdade Provisória. Com quem é, Úrsula? Liberdade Provisória? Henrique e Juliano. Henrique e Juliano. Bem, há tempo ainda para nós fazermos Áries, Touro, Gêmeos e Câncer? Então vamos lá. Atenção, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries! 21 de março a 20 de abril. No amor, Áries, com seu jeito seguro e decidido, fará sucesso. Pode conquistar a pessoa que deseja. Olha que bacana. Quem você almejar, quem você quiser, você pode chegar lá. Então, Áries, no amor, com seu jeito seguro e decidido, fará sucesso e pode conquistar a pessoa que deseja. Uma palavra de incentivo para você, Áries. Entusiasmo. Entusiasmo. É a Úrsula dando a você aí aquela palavra que você tem que levar a sério, hein? Entusiasmo. Touro. 21 de abril a 20 Touro, de maio. Na vida profissional pode haver alguma discussão com colegas. Tente tirar lições dos desafios e não perca tempo com atritos. Na vida profissional pode haver alguma discussão com colegas, mas tire lições dos desafios e não perca tempo com atritos, divergências. Uma palavra forte para Touro. Determinação. Determinação. É isso aí, Touro. Atenção, Gêmeos. Gêmeos. 21 de maio a 20 de junho. Na vida amorosa, Gêmeos, não é o momento de impor as suas vontades. A pessoa amada precisa que você converse, que você dialogue, saiba negociar e ceder, Gêmeos. E para você, uma palavra de incentivo. Comunicação. Ter comunicação, se comunicar. É isso aí, saber negociar, saber ceder. Câncer. Câncer. 21 de junho a 22 de julho. No amor, Câncer, a sintonia de ideias e objetivos serão importantes para o seu coração. Ideias, objetivos, converse para descobrir se você e a pessoa que você ama combinam mesmo. É preciso conversar para você saber se vocês combinam mesmo ou não. É importante isso aí, Câncer. É conversando que a gente se entende. E aquela palavra para Câncer? Sensibilidade. Sensibilidade. Eli Correa. Oi, gente! Tá todo mundo ligado. E, gente, atenção, leão, virgem, libra e escorpião. Vamos a mais quatro signos do zodíaco. Leão. 23 de julho. A 22 Leão, de agosto. Mudar o jeito de fazer suas tarefas talvez não seja fácil, mas é importante se atualizar. Troque experiência com os colegas, aprenda com eles e mostre que você tem potencial para crescer. E para você escutar, ouvir, atenção, Leão. Generosidade. Generosidade. Mostre que você tem potencial e generosidade para crescer, Leão. Virgem. 23 de agosto a 22 Virgem, de setembro. Virgem, é um bom momento para você iniciar as mudanças, sabe, que sejam boas para o seu futuro. Pense no que você quer melhorar, pense exatamente no que você quer e dê o primeiro passo. E uma palavra? E para os virginianos? Conhecimento. Muito bem, conhecimento. Vamos lá então, Virgem, é com conhecimento que você chega lá. 23 de setembro. A 22 de outubro. Libra, na vida romântica você vai querer compromisso mais sério e não vai se contentar com aventuras. Você, Libra, realmente não gosta dessa coisa do chove no molha, né? Que é uma coisa mais séria, mais realmente compromissada. Libra, vai firme que você está no caminho certo, ouvindo inclusive essa palavra. Graça. Graça. Escorpião. 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião, fofocas podem tumultuar seu trabalho neste dia. Procure esclarecer tudo com maturidade, Escorpião. Una-se aos colegas e estimule a cooperação. Quanto mais união houver, mais força você terá, Escorpião. E para você? Transformação. Transformação. Ele correrá. Gente, os últimos signos do zodíaco. Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitário! 22 de novembro a 21 de dezembro. Atenção, Sagitário. Na vida sentimental, você esbanja charme, simpatia. Você vai deixar a relação com o seu amor ainda mais romântica, mais amorosa, mais forte. Olha aí, Sagitário, pra você? Honestidade. Honestidade, Sagitário. Capricórnio! 22 de dezembro a 19 Capricórnio, de janeiro. Você pode ter problemas com certos comentários no trabalho. Por isso, pense duas vezes antes de falar. Não abuse da franqueza, Capricórnio. Franqueza demais também machuca, viu? E para você levar com você... Esforço. Esforço, é isso que você precisa ter, Capricórnio. Aquário. 20 de janeiro a 19 Aquário, de fevereiro. Se você já tem uma relação estável, mostre o quanto valoriza o amor, a companhia da pessoa que ama. Se a relação é estável, então valorize a pessoa amada. Ela precisa sentir o quanto você a valoriza. E para você, Aquário? Fraternidade. Peixes. 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, atenção, último signo do zodíaco. É hora de atuar em equipe, liderar os colegas em torno de um objetivo comum. Mesmo que você esteja trabalhando à distância, tente se agrupar, pelo menos via internet, para que as coisas possam fluir. E vão fluir do jeito que você precisa, do jeito que você quer. Peixes. Paixão, peixes. Ok, gente, Eli Correia é top, Top FM 104.1 e Super Rádio AM 1150. Você em primeiro lugar. Oi, Super Rádio, o sucesso de sempre. ZYK 656, na internet, superradio1150.com.br. Super Rádio, o sucesso de sempre.